Yeah. Isso aqui é hip hop. Longe de tudo que me afasta e arrasta dos meus princípios. Mando pro abismo, vou do mal, sai pra lá negativismo. Vibração positiva, rimas construtivas. No flow, mão pra cima, meditação da Bíblia. Hip hop, obrigado, agradeço ao hip hop. O canal Deus usa forte, o mal não aguenta, respeita e foge. Choque, os rock todo fica em choque. Sem saber, sem entender como é que é. Deus usa o hip hop. É isso mesmo, moleque, Deus prova, nunca esquece. O baque maior que o pé. Muda tudo, inclusive suas vestes. Cheque, se quer colar pra provar, então cheque. Plano perfeito, Jesus, o Mike e o hip hop, respeito, força, coragem. Jesus, o caminho, a pedra, a verdade. O grave, o Mike, os flow, o talento. Hip hop, hip hop, canal de bênção. Hip hop, respeito, força, coragem. Jesus, o caminho, a pedra, a verdade. O grave, o Mike, os flow, o talento. Hip hop, hip hop, canal de bênção. Sou mais você, sou mais R.A. Sobrevivência da com excelência, longe do sistema. Que é do oposto trema, todo tô dentro do esquema. Cair a cena, liberto sem as algemas. Uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou. Sou mais que vencedor, negou das ruas de São Paulo. Se Jesus plano, Jesus plano. Eu sou fiel a meu Deus, só ele morreu por mim. Hoje eu louvo ele através do hip hop. Eu tenho esperança, sei que ele vai voltar. Porque ele salva, batiza, cura e voltará. Nova Jerusalém, cidade prometida. Onde o Senhor reinará, favelas almas que estavam perdidas. Vai, demorou, chega, chega mais. Só Jesus é a fórmula da paz. Hip hop, respeito, força, coragem. Jesus, o caminho, a pedra, a verdade. O grave, o mic, o slow, o talento. Hip hop, hip hop, canal de bênção. Hip hop, respeito, força, coragem. Jesus, o caminho, a pedra, a verdade. O grave, o mic, o slow, o talento. Hip hop, hip hop, canal de bênção. Demorou, demorou, chega com a gente. Hip hop, estilo diferente. No compasso da batida, versos improvisados. Jesus é nossa vida, estamos sempre lado a lado. Um, dois, três, operação mais uma vez. Sempre representando e engrandecendo o nosso rei. O nosso som é pancadão, a galera vai. Os mano grita, e as mina grita, aleluia. Deixa o som se envolver, batir a sua mente. O leve é nunca desistir, sempre seguir em frente. Com Jesus, Jeová, poderoso é o Shaddai. Jeová, recebe minha bandeira, minha paz. Chega, chega mais, chega, chega mais. Se envolva com a família, deixa o resto que Deus faz. Chega, chega mais, chega, chega mais. Sai do crime, as drogas, é assim que se faz. Hip hop, respeito, força, coragem. Jesus, o caminho, a pedra, a verdade. O grave, o mike, o slow, o talento. Hip hop, hip hop, canal de bênção. Hip hop, respeito, força, coragem. Jesus, o caminho, a pedra, a verdade. O grave, o mike, o slow, o talento. Hip hop, canal de bênção.